Sete, tem condições? Muito bem, então, Índia Papa Oscar, autorizado ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, pista 35, Índia Papa Oscar. Se aprovado, Romeu Golf Vitor, chama na interseção para ingresso. Siga Gol no 607. Positivo, Atis, está fora do ar. O Operação Salvador é audiovisual, pista 10, vento de 110 graus com 5 nós. Temperatura ambiente 25 graus, ponto de ovário 21 graus. Altímetro em Salvador 1012, procedimento LSX-RI para pista 10. Pronto, 5808. Objeto 5808, linha de cola, pista no zero, vento 1 no 0 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1012. A linha de cola da 10, 5808. 3171, pronto para cópia. Cópia 3171, obrigado. 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 360, para o ISC 50, senhor. Decolada pistão no zero com curva à direita, subida da L até a posição Leda, após direto Bidev. Controle 119.8, aciona 5024, TAN 3171, aguarde meio minuto para o cotejamento. Mike Hotel Delta, livre ingresso no pátio principal, chame no término do reboque, portão 9. Desculpe, senhor, Mike Hotel Quebec. Correto, Mike Hotel Quebec, autorizado ingresso, chame ao término do reboque. Ok, vamos lá. 3171, por gentileza, goteja. Salvador, o TAN 3201 solicita flashback acionamento no portão 8. Portão 8, aguarde para posicionamento 3201. Aguardado. 3171, poderia cotejar? Autorizado, Guarulhos nível 360, via pelo IC 50, está colando a pista no 0 com curva à direita, da EL, Leda, Bidev, 19-85024, transponde. Correto, 3171, no portão 7, chame pronto para o posicionamento. Chame pronto para o posicionamento. TAN 3201, em coordenação com a equipe solo, está sendo rebocado a aeronave até o portão 09, sim que a mesma ingressar, após o bloqueamento da mesma, tem nível pushback acionamento 3201 no chame táxi. Ok, após o estacionamento da aeronave sendo rebocado, autorizado para o pushback acionamento 3201. Quebec, por gentileza, agilizando na medida do possível até o portão 9, ok? Positivo. Objeto 5808 decolou os 37, chama agora o controle Salvador em 1 no 9.8, senhor, bom voo. 98, obrigado, bom dia, bom serviço. Motor de Paz, good morning. West 5808. Good morning, Webjet 5808. Radio contact in the departure, climb and maintain flight level 340. Goli departure. 340, Goli departure. Also, I request flight direct to Goli departure. Stand by. 1-2. Up 5808, clear direct Golem position. Direct Golem position, 5808. 1804, livre aproximação, ILS XRI para pistão 0, a curva estabilizada. Protocolo estabilizado, 804. Hugo Vitor, livre ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, pista 3, 5, Vitor. Para descer. 1715, desce e mantenha 050. 050, 7. Tango Índia, Papa Oscar, decolou aos 39, chame agora o controle Salvador em 1 no 9, decimal 8, senhor, bom voo. Estabilizado, gol 804. Gol 804, complete a aproximação e chame a torre Salvador em 1 no 8, meia dúzia. 86, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Papa Oscar, Índia, Papa Oscar, decolado. Índia Paparosca, sub e mantenha 090, saída lotar. 090, saída lotar, Índia Paparosca. Oi, Salvador, bom dia, gol 804. Bom dia, gol 804, tráfego avistado, ajuste no 0 no 2, continue a aproximação, reporte quando avistando, trem baixo travado no 804. Gol no 0 no 2, está avistando, já está baixando travado, uma milha de terra. Gente, no 804, pouso autorizado, pista no 0, vento 1 no 0 graus, 09 nós. Sempre pouso no 0, gol no 804. Reporte Mike Hotel Quebec, bom dia, bom trabalho. Ok, Quebec, obrigado, bom dia. Victor, aproximadamente 2 minutos para sua decolagem, ok? O meu Golf Fitter tem condições de pôr o stand-by no transponder? Stand-by no transponder, senhor. Quem chamou? É o Web 5722. Confirme a previsão da nossa subida para Brasília. 5722, eu infelizmente não tenho o seu plano ainda, senhor. Qual horário do mesmo? O horário é os 17 da próxima, não só a previsão de subida para Brasília. Amigo, senhor, como eu não tenho o seu plano, não tenho o nível nem a rota, eu não saberia te informar, desculpe. Ah, tá ok, obrigado. E procedimento, forma estabilizada. Costa, B12, forma lá estabilizada, 18 na frente. Bet 5808, call now receive center frequency 1260, backup 1288. Controle Salvador, bom dia, voo 9607, passando 260 para 1960 por hoje a 12 no perfil da bom. 9607, sendo indicação desse mantenha o 060, chegada é a bom. 060, perfil da bom, voo 9607. Tá confirmando, o senhor já está ciente das condições de Salvador? Afirmativo, já chamei o controle anteriormente aí. Mudou. Não permanece as condições. Obrigado. Isso, senhor, pode repetir? 98. 098 a bordo, copiado, TAN 3, 201 no táxi aprovado. Pátio, Juliette e Alfa até o ponto de espera, pistando 0, ajuste 1012. Chame pronto para decolar esse ponto de espera da 10, TAN 3, 201. Pátio, Juliette e Alfa, ponto de espera dando 0, TAN 3, 201. Romeu Golf Victor autorizado a decolar, pista 3, 5, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Gol no 804 no solo 45, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado, Alfa, Kilo, pátio 3. Chame no pátio 3, pronto para ingresso no pátio principal, gol 1804. Alfa, Kilo, pátio 3, chamará para o pátio principal 804. Que eu vou ser a Relhão 80, só um minuto para a Copa, senhor. Boa noite, 97. Completa aproximação e chame a Torre Salvador em 1-1-8-6-2. Completando a Torre 1-1-8-6-2, 1-8-9-7. Torre Salvador, muito bom dia. 1-8-9-7, agora 3 milhas para o externo. Estabilizado. Bom dia, 1-8-9-7, tráfego avistado, ajuste 1-0-1-2, continua a aproximação, aguarde a transição de pouso. Guardando 8-9-7. Capitão Romeu Golf Victor decolou aos 4-5, chame agora o controle de Salvador em 1-9-8, bom voo. 19-8, Romeu Golf Victor. Tango Oscar Golf Sierra, pronto para cópia. Oscar Golf Sierra, autorizado Ilhéus, 80, correção 080, Golf 677. Decola da pistola 7 com curva à direita, subida coral. Controle 119.8, aciona o transponder padrão Oscar Golf Sierra. Vertical de Gabon, 1-6-0-7. Nível da gestão de altitude, 1-6-0-7. Oscar Golf Sierra, qual PV? 05 a bordo copiado, tem autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi. 1-8-9-7, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 09 nós, ajuste 1012. Autorizado, pouso 1 no 0, 1-8-9-7. No 7 no 5? No 7 no 5, vento. Efetuando algum desvio? Curvando à direita agora pro pelo. Ok, sim, a gente desce até o 040, gol no 7 no 5. 040, 7 no 5. Controle, bom dia, Papatango, Romeu, Golf Victor. Papatango, Romeu, Golf Victor, contato radar na decolagem, suba e mantenha o 030, saída Momo. Ok, vai manter a restrição da carta, Romeu, Golf Victor. Para ingresso no pátio principal 804. 1804, autorizado ingresso, portão 10, senhor. Portão 10, 1804. Se aprovado, Sierra, chama interseção para ingresso. Oi, Salvador, 3201, quanto espera no zero, pronto. 3201 na Lima Antena 10. Na Lima Antena 10, 3201. Serra para ingresso, mandou 7. Serra autorizado ingresso, chama aliado e pronto para decolagem, Oscar Golf Sierra. Chamada aliado e pronto. Torre com aquele cordial, bom dia, comandando o Victor Jesus. Victor India Juliet, bom dia, para Aracaju 055, é isso? Sabe tudo, senhor. Sim, chegou de minuto para cópia, Juliet. Eu tenho dois a bordo na mesa, eu aguardo. Voo 897 no Solos 49, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado via Alfa, Kilo, parte 3. Chame pronto para ingresso na parte principal, voo 1897, né? Afirmativo, livrou. Alfa, Kilo, parte 3, chama para a parte principal, 1897. O meu Golf Vitor sobe para nível 100, direto Lençóis. 100, direto Lençóis. Victor India Juliet, pronto para cópia? Prontíssimo. Aracaju 055, autorizado, Golf 677, decolada 17, curva esquerda, corredor forte, restrito a 1000 pés, até a liberação do controle 1198. Aciona 0160, Victor India Juliet. Juliet, pelo forte, restrito 1000, com curva esquerda, vai ter 1198. Agora pode seguir Aracaju, aciona 0160. Ciente, acionamento aprovado, somente restrito a 1000 pés até a liberação do controle, senhor. Chame pronto para o táxi, Victor India Juliet. Juliet, 20 erra, mais 20 segundos para decolagem, senhor. Oscar Golf Sierra autorizado a decolar, pistão no 7, vento 1, 10 graus, 099, ajuste 1012. Tá, 3201 decolou ao 52, chame agora o controle Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 3201. Salvador, bom dia, tá, 3201. Tá, 3201, sobe para nível de voo 360. 360-3301. Bora o TAC 31, correto, 3, correção, 3171, por gentileza, mantenha a posição, aguarde minutos. Confirmo então, mantenha a posição, 3171. Faz ingresso, TAC principal 897. 1897, autorizado, ingresso, portão 08. Ingresso, portão 08, 897, graças. 3171, coordenação com a equipe de solo, após um Boeing da Gol ingressar no portão 8, à sua esquerda, tem livre pushback acionamento, senhor, chame táxi. Após o Boeing ingressar no 8, após o pushback acionamento, deixamos para o táxi, 3171. Papatango Oscar, Golf Sierra, degolou ao 53, chame agora o controle de Salvador em 119.8, senhor, bom voo. 119.8, tenha um bom dia, senhor. Bom dia. Para o táxi, você viu? Julius, livre táxi, chama interseção para ingresso, Juliet. Na ótica, para ingresso, na contagem. Controle, bom dia, do Papatango, acho que é Golf Serra. Chegou para Serra, contato radar, sobe para o 080, vigilância. Coral 80, Golf Serra. 1715, tráfego avistado, ajuste no 012. Pouso autorizado, senhor. Pistão no 0, vento 1, 10 graus, 08 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, 17 nós. Está autorizado ingresso, chame pronto para decolagem de Ilhéus. Jogou Fox. Ficou 33, 42, 52. Que é o B98. Victor, India, Juliet, tem condições de decolar da presente? Victor, India, Juliet, autorizado a decolagem de pista no centro, vento 1 no 0 grau, 08 nós, ajuste 1012. Gol no 7 no 5, no solo ao 57, libera a pista próxima interseção à direita, táxi aprovado via Alfa, quilo, pote 3, chame no pote 3, pronto para ingresso no pátio principal, gol no 7 no 5. Direita, Alfa, quilo, pátio 3, reportar para ingresso no 7 no 5. 3171 com 186 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alternando Galeão para o táxi. Copiado, 3171, táxi aprovado, pátio principal, Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 2, chame pronto para a regulagem, ponto de espera do 10, 3171. Pátio principal, Juliette e Alfa, ele chama o ponto de espera no 0, 3171. O Victor India Juliet decolou de Salvador ao 58, curva à esquerda no corredor forte, reporte cruzando o eixo de decolagem pista 10, Victor India Juliet. Jolie vai curvar à esquerda, reportará livrando. India Papa Oscar chama Centro Recife em 12545, alterno 2685, Papa Oscar. Controle, atingindo uma centena agora, o Rodrigo Vinicius, para pôr cancelamento plano e o nível 105 para Lençóis de Rodrigo Vinicius. Sente, modificação aceita, 105, mantém as condições visuais de Rodrigo Vinicius. Ok, já encontrou visual de Rodrigo Vinicius. O 3171, é a torre. Prossiga. Por gentileza, senhor, poderia olhar a frequência 127 decimal 75 e me dizer se o ativo está sendo veiculado? Agora. Positivo, táxi do... Aqui está ok. Ok, obrigado, senhor. Chame pronto para decolagem, ponto espera do 10, 3171. Fechar 1, ponto espera do 10. 1715, autorizado quilo pátio 3, após autorizado ingresso no pátio principal, portão 04, no gol no 715. Autorizado o ingresso no pátio principal, para o 4, gol no 715. Alterno 288. 260, 288, Rodrigo Vizinho. Atingindo 4000, 3, sem colocar. Gente, 4000 até pelou, senhor. Manteremos. Eu volto. 98, senhor Grato, excelente dia. Seu parceiro, chegue logo aí. Tomara. Cordial bom dia, o Papatango Victor India Júlia. India Juliette, bom dia, sobe e mantém o 055 em condições visuais na minha escuta. Livre ascensione para o 55, India Júlia. 607, complete final, chame torre no 8, decimal 6. 18,6, obrigado, até já. Mais. Torre Salvador, bom dia, Gol 607. Pastelô, 2000, autorizado o procedimento, na reportagem estabilizado. Posição. 1012, continua a aproximação, aguardando a autorização, na 607. Solo Salvador, muito bom dia, WebJet 5722. Torre Salvador, muito bom dia, Web 5722. Bom dia, Web 5722, para Brasília, um minuto para a cópia, senhor. Um minuto para a cópia, a gente está com a sorte. Pouso no 607, cheque trem. Baixado travado. Pouso no 607, pouso autorizado, pista no zero. Vento de 1,00 graus, 09 nós. Livre pouso, Gol no 607. Ok, passa o meu pé, 1,092, tá 3,153. Senhor, bom voo. Controle 398, muito obrigado, seu bom dia. Salvador, bom dia, o Santa 3171. 3171 da 71, saída da EL, sobe para 360, centro de vigilância. Da EL 360, vigilância 3171. Um. 3171 está completamente visual no setor, pode curvar à direita para onde da EL? Oi, Daniel, 3171.